mudou, mas não seu jeito de agir. Parece até que pode ver através de mim. Se eu te conheço bem, ainda bebe uísque, não deixa o cigarro, ainda curte a madrugada. Continua louco por carro. O tempo passa e a nossa conexão permanece intacta. Mas quando estamos a sós, tudo flui tão melhor. Em você eu vejo meu reflexo, num corpo masculino. Por carro.